desse jeito mesmo. Parece até outra vida. Vai vendo. Perfeito feito a simplicidade geométrica do círculo e ao me recordar questiono como foi possível também. Era feliz e não sabia, época de escola e tudo era só bola e da ideia nas minas. Renovando a autoestima, lisonjeado, ostentando a camisa na cor do tênis doado, qualquer bagulho tava firmeza. Com o sonho dividido entre seu brau, o dono da biqueira. Bem que minha mãe dizia, estuda. Só que o exemplo faxineira de terceira série não estimula. De novo a ciência se enganou e a analfabeta confunde o Nobel. Ensina a educar com amor, o valor do respeito. Cês leram tanto o pensamento alheio que hoje pouco pensam. E quando o destino nos limitou, a saudade, a memória aprende. A maior homenagem é continuar sua obra, nova fase. E a avó agora faz papel de pai e mãe, sem condições, com a cara e a coragem. Só rotina é discussão, família problemática. De novo rancor e mago, prato jogado na cara. O diabo aos pés da mente fraca, filha da... Orgulhoso por nunca mais ter comido nas suas custas. Te devo mil desculpas, como pode? Neguei sua rendição, dormi com fome, mas nunca agradeci o corre. Otário, se achando sábio, rancoroso, e cê pedindo a sobra do bar pros neto ter almoço. É foda, queria mais tempo com você, ó. E toda humilhação em forma de conforto converter. Lembro do brilho no olho, de felicidade, quando dei a notícia, entrei na faculdade, sentindo sua vontade de gritar pro mundo. Tá aqui meu neto, ó, que cês jurou morrer vagabundo. Atrofiada na cama e Deus atende o pedido. Só te levar quando o curso tivesse concluído. Daria um filme, 6 anos sem poder andar. Feliz por um diploma que nem fiz questão de ir buscar. Colecionando desgraça, subestima, saí daqui sem nada. Voltei com vida, quem só viu o carro na garagem não presenciou nós. Dormindo no chão de geladeira, uma caixa de isopor. Não viu minha filha ardendo em febre, consumida. Eu me sentindo menos homem, sem dinheiro pro amoxicilina. Tentando ser melhor a cada dia, pondo até o que não tinha em rap, tirando o leite das filhas. E a quem condena a caminhada, vai ver o que eu faço, quatro injusto. Nunca testemunharão uma lágrima. Minha vida é minha família e ser o que você sempre quis. Eu sou o ateu que Deus abençoe. Mateu que Deus abençoou. Mateu que Deus abençoou. Faça o melhor que puder, coragem e fé. Alguém sempre espera por ti. Saudades. Seja o melhor que puder. Não estaremos perdendo enquanto soubermos sorrir. Levar vocês minha felicidade. Faça o melhor que puder, coragem e fé. Alguém sempre espera por ti. Saudades. Seja o melhor que puder. Não estaremos perdendo enquanto soubermos sorrir. Levar vocês minha felicidade. Às vezes a gente esquece que tudo o que mais precisamos pra ser feliz em um devido momento tá dentro de casa do nosso lado, tá ligado? Vai vendo. A real é que a gente precisa tentar reclamar um pouco menos e agradecer mais, tio. Tô tentando aprender também. Tô tentando. Ou se é feliz sem nada, ou nada vai te fazer feliz. Aí, sobriedade, irmão. Sobriedade. A vida ensina. A grandiosidade da simplicidade é mil grau mesmo, tá ligado? Queria ter mais tempo com vocês.